Curtida da semana. E nossa curtida da semana aqui no Front Transamérica navega mais uma vez até o Facebook para destacar a fanpage mantida pela unidade do Sesc aqui na cidade, a fanpage Sesc Foz. No endereço, o pessoal do Sesc atualiza permanentemente informações sobre cursos e atividades desenvolvidas na unidade de Foz, bem como também a programação de eventos que acontecem por lá, quase todos com acesso gratuito à população. O Sesc de Foz do Iguaçu fica ali no comecinho da Avenida Tancredo Neves, próximo ao viaduto da JK, colado ali na entrada da Vila A. Já o endereço da fanpage nós estamos postando agora em nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Você está ouvindo Front na Transamérica.